Yeah, that's 537, go ahead. Okay, it's gonna be the clearance is frequency 121.9, okay, you can call now, 1219. 121, okay, we were trying to reach them, but there was no answer. We'll try again. Okay. Voo no 097, chama o centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, boa. 220 graus, 4 mais. Dado pela informação. Vai confirmar que solo os 27, frequência livre. Apagou o sinal, o trem baixado e travado. Apagou o futurizado pouso 217, vento 220 graus, 5 mais. Novo, sensorizado pouso. Rádio Índia, 295 no ponto de espera, B14 ajuste, treino 62, quando é 3 no 4. Prefeito 4, confirma alternativa e autonomia? Alterna Recife com 3 horas, autonomia, treino 3 no 4. Gente. Nine 537, go ahead. Momo departure, Nitsa transition. Just a minute. 20, pode esperar 10, pronto. Voo no 620 autorizado, alinhar, decolar, pistão 0, vento 220 graus, 3 nós. Sente a linha da cola do 10, voo no 620. Voo 4206, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 04. Via mar, está no 060, ajuste no 04. Romeu Charlie Alfa Tango, tem a frequência livre para autocoordenação, não há tráfego reportado no setor. Take 9537 and red to copy. Clear to Mike XA, flight level 380. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, needs a transition, intercepting upper Zulu Niner until Kilo Oscar, Kilo November India. After that, in accord with flight plan. Hold on control frequency 120.8 and it's called 5106. Readback is correct, call me, start up and push back. Aeromexico 9537. Alô, Salvador, tá 3145, certificado do voo. Boa tarde. 3145, autorizado Galeão, 340, via P9B 857, decola pista 10 com curva direita. Saída da El Leda, por Leda, Irumi. Controle 1208-5105. Vídeo autorizado para o Galeão 2340, depois no Ribeirão 57, decolado 10, temperatura direita, perfil da El Leda após o Irumi. Aciona 5105, chamando o controle 208 para o SAM 3145. Correto, chama o próximo. Chamará 10. 3, eu tá, 3, eu não tá. Corrigindo, portão 02. Paciente, portão 2. Tá. 0 Nicolas 30, controle 208. Xenena 314, livre decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 5 lanches. Livre decolagem, pistão 0, Xenena 304. Então, 104 aí fica a seu critério. Caso deseje prosseguir setor norte, pode decolar do pátio militar direto pelo setor norte. Ou caso deseje pelo setor sul, vai cruzar a pista e intercepta o litoral, farol de Itapuã, em sentido farol da barra. Autorizado, chame para decolagem do hotel. Argentina. 3 a 0 Bósnia, não tenho certeza. Isso aí, setor litoral, vento 180 graus, 3 mais. O Xenel é 3 ou 4, decola os 3, 3, controle 2 0, decimal 8. Controle 208, boa tarde, Xenem 6304. Boa tarde, Xenem 6314, decolado no perfil da Momo, Nenim. Xenem 6314, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Sobe via saída Momo 340, quando possível, solicita pro de código, Xenem 6314. Perfil da saída, Xenem 6314. Vai manter o perfil, Xenem 6314. Solo... Solo 2, Sun 3, 145, chama também 02. 345 está livre, no 2 chama em táxi. Chama na Sun 3, 145. 8-0, e no transponder vai transferir para 0167 do transponder do patrulha 04. Estimativo, 0167, que chame de forma visual com o guardião 01 aqui, por favor. Já está visual com o guardião, senhor. Ok, então pode manter aí a separação visual com o tráfego, chama o controle 208. Vai chamar 1208, o 04. Estou aí, Salvador, guardião 01. Informa o tráfego do patrulha 04, decolou, está aí a sua cauda agora afastada umas 3 milhas, fica atento ao tráfego e informa visual com o tráfego. Ok, ciente do tráfego, não visual ainda. Estaremos mantendo 1 no mil pés e retornando agora para o setor do centro da cidade, a Arena Fonte Nova, para uma nova escolta, o Guardião 01, a 1 no mil pés. Ok, eu estou ciente então, o Patrulha 04 decolou aqui e realizando missão de escolta também do selecionado do Irã. Chama o controle então, 208, ok, atento ao estrafo que está aí seguindo então a sua retaguarda em torno de 3 milhas. Ok, chamando a controle 208, ciente do tráfego de atento. Estaremos mantendo o fundo do meu pé. Vamos pegar a informação com ele, qual a altura que eles vão manter nessa escolta, até o questão de segurança. Usando 070 em descida para o 050, um Boeing 738. Está ciente do tráfego, tem o mesmo ticket do Xenem 6304. Bom, no 869, informa o tráfego, posição 10 horas, 1 ou 5 milhas, como noroeste, cruzando 070 em subida para o 340. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não mantenha-se em condições visuais. Fica atenção, já. Passa, mantenha-se em o Patrulha 04. Ok, mantenha-se em condições visuais, ciente do Patrulha 04. E é uma fonte do controle para saber o Patrulha 04, a altitude que ele vai manter nessas escoltas. Nós vamos manter 1 mil pés. Esse é a gentileza de saber a altitude dele. O Patrulha 04 vai manter 500 pés. 501. Plano 869, deixa para 2 mil pés, livre ali a sexo da pista 10, reposto estabilizado. O ajuste permanece no 014. Meia para prosseguir descida. Azul 4206, confirme sua indicada. 229. Azul 4206, desça para 3 mil pés, reduz a velocidade para 2009. 2009 para 5 mil pés. Para o táxi, está 3153 agora. Autonomia de 2, 3 horas e 24, alternando Guarulhos. Guarulhos, 3,24, ponto de espera 1895, 1014. Confirma, apenas o PAB. PAB 153, ponto de espera 1895, graças, até a próxima. Bom. CNR 6141, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0,94. O 1869, informo tráfegos no setor sul de Duna, mantendo 500, um helicóptero mantendo 500 pés, o outro mantendo 1000 pés, não irá interferir na sua aproximação. Sem problema. Azul 4206, informo tráfegos mantendo 500, 1000 pés, dois helicópteros no setor sul de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Guardião 01 no controle. Escuta, o Uno. Como o tráfego vem em aproximação, mantenha aqui no Flight sem atrapalhar com o segundo. Estaremos a 1 no meu pé, na região do centro, sem atrapalhar, sem interferir com o tráfego. Patrulha Yankee Zulu Kilo, informa. Corrigindo, patrulha 04, informa o tráfego em aproximação, mantenha as condições visuais 500 pés sem interferir com a onda. O azul 4206 pode segurar 2000. Autorizado 2000, azul 4206, livre LS X-Ray, pode ser habilitado. Pode ser habilitado, segue o tráfego que fechou sobre Duna agora. Permitido. Estabilizado, passar travado visual 819. Bom, 1869, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Sim, na pronto? Afirmativa, pronto, decola separada. Decola imediato, autorizado. Ingresso, aliás, alinhar e decolagem, vento 180 graus, 3 nós, está 3145. Expressão, decolagem imediata, está 3145, decimal 0. Quanto puxa sinal, o número 69? Afirmo. Calibre, chame táxi. Beleza. Salvador, o gol no 620, passando 210 na posição G. P20, chame agora o centro em 12685. 2685, voo 62. Xenia 3134, Xenia 3135, na frequência 2685, Xenia 3135, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, na 3217. 3217, com fim, aguardação, escute. Não, escuta, tem reclamação do voo, posição 4. Falta seu DE é Pesolo 21? Afirmativo, esse não, é Coigine, é a Pesolo 10 até Pupag, é a Pesolo 16 até Pop, Pupo. Porque Coigine aqui não saiu a rota, eu estou em coordenação com o centro aí, se aqui possível eu pagarei sua rota. Sim, aqui não vai, chegar a 317. Pistão 10, Calmo. Repórter. Já 3145, decola os 42, chamo o controle 20, 218. 20, boa tarde. 41, deixa para 2 Lopes, autorizada final ILS, repórter estabilizado. 2 Lopes, Salvador, 3145, boa tarde. Base azul 4206, semi a torre 19895. Torre 285, sul 4,5, braço. 3145, contato radar, sua paralisa 340, após 2000, voe Leda. 2000, Leda, tá 3145. 3 milhas, tá estabilizado, né? 6426, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Agora atualização de pouso, 4206. 76, livra 190, por 150, centro de informação, Zulu. 3076, sendo identificação autorizada, chegada a Mari, desce para o nível 050. Para o 050, tá 3676, alguma possibilidade, vamos, Duna, da presente ou Itata? Projeto para Itata, 3676, após Duna. Gente, na prova de Itata, descendo por 50, 3676. Taxi 169, a bordo, 4 e 10, confirme. 169, autorizado. Taxi via Índia, ponto espera da 10, torre 118.95. Ajuste no 0 no 4. Via Índia, comunicador, 14, 169, grato. A fonte nova, um mantendo 510, o outro mantendo 910, não vai interferir nessa aproximação. No 869, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, o 89. Aos 3, nós. Siga o pouso pistão 0, azul 4206. Avisar a localização de Xenia 3, 1841. 6641, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua aguardando, 6641. 14206, solo os 46, livre direito 1219, solo. 4206, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, me reportará antes da Juliette, 4206. Tem autorização do TAP 3207? Já foi solicitado ao Centro Recife? Para você estar checando com a sala plano de voo, assim que possível vamos pagar a cópia. Sim, já pede o permisso para a boa transmissão para o máximo. Tá, boa nessa. Boa nessa, graças. Uso pistão no zero, vento 2, 3, 0 graus, 2 mais. 4206, portão 9, ingresso Juliette. Portão 9, ingresso Juliette, 4206. Número 69, mantém a posição. Ok. Número 69, autorizado ali, mas deixou no zero. Ali vai ter, número 69, tudo certo. Tael, Leda, Motiva, primeira curva direita, apertura 10 até Cubase, apertura 16, Cosmo. Controle de fazendo 20.8, transfundo 5525, Delta 32, 17. Correio, Champão. Solo, Tremeiro, Patrona, Tremeiro. 141, portão 7, ingresso via Juliette, está autorizado. 7 via Juliette, 1150. Primeiro, boa tarde, a sua identificação autorizada a chegada à Mari, desce para o nível 050. 050, perfil, Mari, chegada mais para baixo. Decola o 50, controlando 20.8. 208, vou no 69. Controle, vou no 69, passa 1.500. Vou no 69, contato radar, contato nível 360, saída da EL. 360, nada EL, no 69. 3676. Prossiga, 3676. Somos dois helicópteros, uma milha da posição do Una, uma tem 500, outro mantém 9000 pés. Paciente, 3676, muito obrigado. Autoridade para o táxi. Manda para o táxi, 3275, no frente. Solida para o Atleta, para o voo no número 9. Cesário Varledo, no número 9. Cesário. 6210, boa tarde. Acione identificação, autorizada a chegada na área, deixa para o nível 060. Na 6210, vou em direto posição ETAP. Direto ETAP, 6210. Alô, Salvador, Azul 6909, transformação Zulu, solicita 340 Campinas. A nave no nave, autorizado Campinas, nível 340, via Apezulu 10, Cubá, via Apezulu 16. Saída da Eulia da Morte, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5126, corteja. Para você, Zulu, posso conforme rota do plano, decola da pista no zero, curva direita, perfil da Euleda Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5126, azul 999. Seja mais quatro, chama para confeccionamento. Chama aí. Uno, Matadouro, TAM 3676, ILS da 190, baixar travado. Gente, TAM 3676, autorizado pouso, pista 10, vento 240 graus, 39. Livre pouso na pista 10, TAM 3676. TAM 3217 com 160 a bordo, 310 de autonomia, alternando barulho. Altiante AB? 160. Gente, 160 a bordo, altiante 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, com voo. Grande, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 102, decimal 95, TAM 3219. Fale, Mike Papá. Prossiga. Como dois helicópteros próximos à Duna, uma tem 500 pés, outro mantém no meu pé, isso não irá interferir. Sente, fale mais no pá. Na 6210, desça sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 014. 3 mil pés, restrições, 014, 014. Boa tarde, Altan 3217, ponto esperador 07. Altan 3217, boa tarde, Alin, mantém pistão 0. Altan 3676, no solo 859, liberando via eco, solo no 21, no decimal 9. 219. Solo, TAM 3676. 3676, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. 2 no 7, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 250 graus, 2 nós. Decolagem no 0, tá? 3, 2, 1 no 7. Mando pro ingresso da Juliette 3676. A gente mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette. Tá chegando agora aí, ô. Qual jogo que tem aqui amanhã, sabe? 90, desça sem restrições para 4 mil pés, ajuste no 014. Restrições para 4.000 no 014, tá? 3190. Atenção da Bosch ainda, embora ali. Três 3217, decolar 201, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Sarita, obrigado, boa noite, tá? 3217. Juliette, portão número 8. Juliette pro 08, 3676. 895. 895, até já. 6210, desce para 2000 pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, final 2000. 2 Salvador, boa tarde, da 3217, na Eulenda Monte, mas tá passando 2200. 3217, contato radar, para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 3217. É 6210? 6210, posso. Dois helicópteros próximo à duna, uma tem 1000 pés, outra tem 500 pés, não irá interferir. Gente, tráfego, vai estar 6210, obrigado. Paulo Salvador, eu azul, 4283, poderia confirmar a nossa saída prevista? O Caracaju. O Aravante, obrigado. 6190, reduza para 2209. É, que vai estar redução, então, 3190. Falou. 3190 passando 3000 para 4000. 90 reautorizado 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 no 014, então 3190. Papapá, Charlie Mike Papá, no solo 05, libere via ECO, solo no 21, decimal 9, confirma o bate e destino. Agora na ECO, após 219, vai pro aerostato. Gente. 3190, desce para 2000 pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. Confirma, bloqueado. Estabilizado, em CNA 6210. 6210, chame a torre em 1895. 2950, Maravilha, guardião. Vento 180 graus, 3 nós. Vai ser travado em Xené 6200. Controle Salvador, TAM 3190, atingiu 3000. Ele já foi autorizado até 2010, está livre LS, reporte estabilizado, 3190. Gente, foi bloqueado anteriormente, TAM 3190, 2000, autorizado LS. Avião 01, não prossiga. O 01, abandonou o passado, está indo para Salvador, por Rua Sul, forma lá mais próxima do Salvador, do Salvador, na 1, na Rádio 01, não prossegue via litoral. Se é litoral, reporte através do Iguaçu. Litoral, reportará através do Iguaçu, Mona. Echo Niner 537, ready for taxi, Iguaçu. UNH 1014, clear for taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Roger, via India, Alpha, hold short of runway 10, and contact tower 118.95. Go on, orange, please. Agora com 7251, tá 3217. Solo, confirmo, tração 6999, pushback após o Aeroméxico. Afirmo, coordenação para a equipe de solo, chama para o táxi. Ok, após o Aeroméxico, inicia o push e chama para o táxi, 6999. 3190, chame a torre em 11895. 3190, 11895, boa noite. Boa O 9966, sua identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060. 060, Mari, identificada. Salvador, boa tarde, TAM 3190 passando Simbra. TAM 3190, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014. Gente, aguardando, TAM 3190. 2110, está no horário do plano? O plano está para 2100, mas de acordo com a nossa informação aqui, foi antecipado para 2105. De qualquer forma, devemos receber dentro de mais 5 minutos. Tá ok, então, obrigado. 95. E através de Pitot Sul, 2295, grato pelo apoio do controle. 121, decimal 9. Solo 219, Xené 6200. Rapaz, Aeroméxico segue via pátio na Lima, chame Solo, chame Torre 118, decimal 95. Após Aeroméxico segue via pátio na Lima, 295, Solo Salvador, boa noite, Xené 6200, livrou na foto atrás, por favor. Xené 6210, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, bem, repartente da Juliette, 6200. 3190, com os autorizados que estão no zero, vento variável com 3 nós. À direita, helicóptero não interfere, seguindo a linha do litoral para o cruzamento final no zero, retaguarda. Esta 3190, com os autorizados, cabeceira 1 no zero. O azul 6999, iniciando pushback e acionamento na 01. Com 9537 Salvador Tower. Bom dia. Bom dia, maintain position, please. 645, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4, pode falar, o 77 ali naquela posição? Você autorizado ali, né? Ah, ok, obrigado. 3894, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, está autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2014, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 3894. And let's go 9537, we use Bravo for takeoff, runway 10. Gaia, taxiway Bravo. Obrigado. TAM 3190 no solo 12, liberando Fox, solo 21 no decimal 9. Fox 209, boa noite, 209. Guardião 01, no reporte no solo controlado, vento 190 graus, 3 nós. Operar o solo controlado, entre, mono. Da Juliette. Alba, reporte da Juliette, TAM 3190. TAM 210, mantente da Juliette, aguardando liberação do acesso ao seu portão. Mantendo antes da Juliette, mas eu já fizer. Charlie Mike Papá, autorizado cruzamento pistão no 7, até a Aerostarna, me escuta teu corte. Alô, gol 9210. Prossiga. Nós estamos prontos aqui, já fechamos as portas e de acordo com a nossa companhia, o plano para as 20 horas e 30 minutos a decolagem. É, se já tiver o plano, a gente já copia e pede para o acionamento. Aqui nós não temos nada, vamos verificar se Recife tem alguma informação. Tá ok, obrigado. Transição elétrica, guarde cópia. Aguardando. Decimal 8. 120, decimal 8, bom dia. Bom dia. Roger, boa tarde, a Mexico 9537, out of 2,000 for 3,800. Mexico 9537, radar contact, climate touch level 380, Momo departure. 380, Momo departure, requesting 360, please. Pardon me. Atila 04. Você escuta a procura, senhora? Retornando para Salvador? Já estamos retornando, estamos no momento de escapar. Acompanhando a delegação da trilha para o aeroporto de Salvador. Está mantendo o nosso tempo. Você escuta o 04. Sim, gente, patrulha 04. 69, pronto para 4? 869, está pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via Pezulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5147, coteja. Para sinal ILS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, ILS, X-ray, gol, 9, 6. 208? 208, afirma o cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tamará. Falou, Salvador Azul 6919 necessita mais aproximadamente um minuto nessa posição. Gente, chama para o táxi. Chamaremos. Tem uma previsão aí pro TAN 3190 para estacionar? Assim que o Azul sair no táxi, ele libera o acesso ao portão da aeronave à frente da sua. Ah, muito obrigado. Minutinho, Azul 699. Gente. Estabilizado, 3294. 3294, estabilizado, passo de ACR. Salvador, TAN 3294. TAN 3894, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 150 graus, 39. Baixa travado de pouso, 3294. Eu tenho chegado no 645, é número 3 na aproximação. Ok. Gente, 110 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, 895, a torre grato, colega da TAN aí que aguardou. 6210, táxi via Juliette, observando azul saindo do pátio. Juliette, observando azul, né, do cidade. 3190, táxi via Juliette, portão 5. Nada, bom voo. Manda o portão para 6210. Portão 4. Obrigado. 310, já temos o seu plano, está autorizado o inspecionamento no pátio 3. Aguarde para a cópia. Livre push, aguardando cópia, gol na 210. Firmando sua posição, é pátio 3. Afirmo. Tem só um minuto para a cópia. Guarda. 999, boa noite, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 6909. Direct to Nintendo, mas não é Ponto 1966, estabilizou? Firma. Ativa. Decola 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5161, proteja. Coluna 210, autorizado São Paulo, nível 360, apesou 10, cubado e apesou no 6. Daí é o Leta Motiva, decolando a 10, primeira curva direita, 1208, controle, 5161, transponder. Fechamento correto, chama para o táxi. Chama para o táxi, obrigado, gol 9210. 384 da Tânia, vai se escuta, boa noite. Oi, táxi de Alfa, é paciente da Juliette. Paciente da Juliette. Fala, gol 9869, puxa back para mim, portão 62. Pois é, chama para o táxi. Cuidado, chama táxi. Do 6919, após o pouso 09 da Gol na curta linha, mantém-se com o 0. Após o pouso 09 da Gol, linha mantendo no 0, azul 6919. Juliette, portal número 3. 03, eu já estava fácil. Solo é o 3677. Tá ligado? Autorização para Brasília, senhor. Ainda prevista a boa transição elétrica, corra de cópia. Bacana. Meia no solo 25, liberando via Fox, solo 21 no decimal 9. 19, boa. Gol 9210 para o táxi com 82 a bordo, 4 horas e 50, antena com fim. Pessoal do Cituaçu, em acompanhamento escola. O senhor está autorizado até o céu, após o céu você vai ter que prosseguir para o setor sul, vou ter uma aeronave. Um Boeing passando no externo em um minuto, vai passar 1.700. Paciente, é só a senhora anjar para a gente livrar a área, após a gente vai